Tá tudo lento, por quê? Tá tudo lento, mano. Tá tudo lento, Will, o que eu tô fazendo aqui? Tá tudo lento, por quê? Tá tudo lento, mano. Tá tudo lento, já sei. Foi só um grão de cristal. Do nada eu fico chique. Os parceiros, um drink, gummy, blunt, pensam, passo o bique. Devo nada pra ninguém, irmão, hein? Não devo nada pra ninguém, irmão. Eu tô bem, hein? Foi só um grão de cristal. E ela me quer no kit. E viu que os meninos é mini clínica sem limite. Devo nada pra ninguém, irmão, hein? Não devo nada pra ninguém. Vejo aqui tá tudo bem sem lei. Só tentando achar o ar, nego. Vi tem muita gente aqui. Sei, não podia imaginar. Vi que no gole é forte. Sei que no copo ainda tem pra dividir. Tô louco, tonto. Pai tá perto do tombo. Que se foda qualquer olho torto. Mano, pede o drink de combo. Tô pronto, fico um gole pro santo. Fico rindo igual mongo, raca de canto. E minha visão que treme bastante. Estrou, disso nisso com aquilo outro. Bebo, broto grão, não se bloco. Dedo sem exatidão, lá na intenção. Faça perto dos barnes, pede um royal cedo. Distripass, pede três drink, bebe. Swing essa bitch, tem na noite o que quer. Consegue. Mais um gole. Eu sinto a brisa cristalina. Um toque na matéria-prima. E o meu sorriso eu distribuo. Foi só um grão de cristal. Do nada eu fico chique. Os parceiros, um drink, gummy, blunt, pensam, passo o pique. Devo nada pra ninguém, irmão, hein? Não devo nada pra ninguém, irmão. Eu tô bem, foi hein? Só um grão de cristal. E ela me quer no kit. E viu que os meninos é mini clínica sem limite. Devo nada pra ninguém, irmão, hein? Não devo nada pra ninguém. Vejo aqui tá tudo bem sem lei. Tá tudo lento, por quê? Tá tudo lento, mano. Tá tudo lento, Will, o que que eu tô fazendo aqui? Tá tudo lento, por quê? Tá tudo lento, mano. Tá tudo lento, bem, bem, bem, bem, bem. Yeah. Meu bonde é crazy. Haha. Família Madá, rapaz. Muitas vezes mais.